os terroristas caem. A volta dos que não foram pra já defrontar, menos que corajosos pra mira de fogo. Bang bang no braço, porto de espaço. Cê tem contato, mas conceito é pra pouco. Se eu ouço voz, não preciso ver matéria. Enxergo pré e pós, em tiroteio não tem regra. É corre, corre, enquanto a guarda chega perto. Pilantras recrutados, nesse caso é olho aberto. Campo minado, as havaianas pisam leve como flores de outono, mas não custam quanto devem. Acesso negado, então agora é pé na porta. Pagou pra ver, agora sabe quem apavora. Eu apresento minha gangue, meus parceiros tá no nome. Microfone é nossa arma aqui no Bang Bang. Vivo, perigo, fome, longe do preconceito. A rua é nós que tá, os neguinhos mantém respeito. Pois sabe, daquele jeito tem que se manter de pé. Moscou na quebrada cai, seja homem ou mulher. Tem uma paz, o Zé Povinho querendo tumultuar. Acionando 9-0, querendo me incriminar. Vai vendo perigo extremo aqui, é zona sul, meu lugar. Meu habitat e aonde eu sou mais um que vive o crime na pele. As ruas não interferem, meu pensamento livre e ativo fora de série. Nada de vacilar, em meio aos tiroteios. Corre, corre, cada qual na sua função. Balas perfuram corpos, corpos atingem o solo. Muito sangue dizem que é resolução. Nada de vacilar, em meio aos tiroteios. O bonde segue no rasante, pensamentos em conflito. Na linha de combate, os moleques só no gatilho. Desenrola, sai da bota, verme que se espalha. Nem cola, pouca ideia pros pela que se arrasta, eu tô avante. Não me envolvo com essa gentalha. No Grajaú são vários. Na caminhada, anticorpo de rimas que se propaga pela massa. Mentes que travam fluxo, ou golpeados por falhas. Meu trajeto eu mesmo faço, nego ficou no vácuo. Comete várias cagadas, mas esquece que deixou os rastros. Vai pensando que tá bom, então abraça. Nem vende conversa que a matéria tá blindada. Sei, na vida quem são meus inimigos. Olho no olho, sem medo do perigo. Eu cansei de analisar proposta, de procurar resposta e ver que nada consta, então não vem me cortar. A vida é um jogo sem aliança. Veja nos meus olhos um verde de vingança. Vejo nos seus olhos um fraco que sempre cansa. Nunca alcança o seu superior. Franco atirador, lágrimas não curam dor. A guerra é declarada e só um sai vencedor. Nada de vacilar, em meio aos tiroteios. Corre, corre, cada qual na sua função. Balas perfuram corpos, corpos atingem o solo.